Fique na companhia do Canal 1. Agora recordo o meu passado. Infância esquecida num jogo antigo. Agora entendo porque choramos. Escondidos no escuro com medo do nada. Infância perdida na pressa da vida. Memórias de um tempo que não volta mais. Mas brinco contigo como brincava. E faço de conta. Agora sem hora nem lugar marcado, regresso a mim e ao que eu tinha deixado. mundo. Força que está em mim como um manto de volume. Diz o calar, falo com o olhar, olho com o pensamento. Vivo, sou cada momento. A ti eu dou meu canto de louvor, porque eu sou sentido, eu vou para a mão, eu sou maior. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Tem voz de noite descendo, mansinho

torne o seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Sentir bem, mesmo não sendo meu, melodias de alguém, vindas do céu. Adoro dizer o que vai na cabeça, mesmo que às vezes isso não aconteça. Quero aparecer, mas sempre discreto, para poder tocar se estivesse mais perto. Tu vais sentir, tu vais sentir, tu vais pedir, mas tens que relaxar. Procura as tuas almas iguais. Tu vais sentir. Queres boas dicas com pica, então protege, criticas. Não ficas a dar nas vistas, para estar com vista de mar. Vais sentir-te livre, tens o que eu não tive. Alma pura, sempre pura, mas o que é o mar? Vais sentir-te bem. Ai, eu vivo um momento como mais ninguém tem. Efetivamente se amoralizar. Adoro pegar o mic, sentir os moves que faço. Decifrar as letras da azer, recortando em pedaços. Adoro efetivamente tudo que há de bom em ti. Aparentemente se deixa a moral aqui. Sente o flow, sente o show, sente o beat que te dou. Sente na alma, sente na palma, sente o beat com bastante calma. E a vontade de querer extravasar seus momentos em processos que nos levam a qualquer lugar. Sem passado não há futuro, sem futuro não há presente. O que seria do som tuga sem o efetivamente? Na base, sempre com classe. Recordar é viver o que se passou. Lembrar o que o tempo não levou. Quero mais, sempre mais, bem eu penso mais. Acredito em ver o porquê estar aqui. Falo de coração, coração de MC. Para mim, para ti, para quem quiser. Deixa a dica, tu respira, onde faz por prazer. Vais sentir-te livre, tens o que eu não tive. Alma pura, sempre pura, mas o que é o mar? Vais sentir-te bem. Efetivamente se moralizar. Se toda a gente já se sente preparada, então vamos cantar com alma. Se toda a gente percebeu a entrada, então vamos cantar com alma. Aí eu siga, dá-me um pouco de groove. Ficas à espera que o beat se suje. Ficas à espera disso, mas nada te suje. Volta com a da entrada para uma nova passagem. Tu vais sentir, tu vais pedir. Tens que relaxar. Procura as tuas almas iguais. Tu vais sentir, tu vais conseguir. Não vais impedir. Vais sentir-te livre. Tens o que eu não tive. Alma pura, sempre pura, mas o que é o mar? Vais sentir-te bem. Eu vivo um momento como mais ninguém tem. Thank you. baixinho para não me ouvir.